foi um homem só. Dentro da multidão, eu que partiu, eu não voltou. E agora onde está? Vi. Eu é uma sombra, eu não é meu, eu não é de ninguém. Eu estava ali, foi quem me viu. Eu desapareceu. Eu em qualquer lugar, às vezes ele é o que sou, eu é quem está aqui, eu não o conheci. Aconteceu, eu é pronome, eu foi encosto, eu quem me